Operador, boa noite. 4062 da Azul, Delta Charlie, passou 250. Azul 4062, boa noite, sua identificação. Desça nível 050, chega da Mário. Identificou, 250, obrigado. Motor 4062. Prossiga. Pessoal lá de Salvador, pela gentileza de deixar a pista teste na rua, podia confirmar com esse cliente mesmo o próximo planejamento com quantos metros ela vai estar disponível? Obrigado. Azul 4062, a torre informa que apenas os primeiros 90 metros da pista 110 estarão restritos. Maravilha. De antemão já agradecemos a colaboração. Azul 4062, desça 2000 pés, estado 10013, está autorizado ali a um glide, reporte localizador. 2000 com 1013, agradeço. Pode fazer o RNAV e voar lá pro CRB 366, após estar? Autorizado, então está reautorizado 2500 pés, Azul 4062, reporte final RNAV. Alternativa, obrigado. visor final, visual uma 10, 4062. Agora com a torre, o 9186, o 4062. 86, obrigado pela colaboração, Nela, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, o 4062 azul, estabilizou na final, visual uma 10. 4062, cheque o trem, livre pouso na 10, vento calmo, altímetro 10 no 3. Ok, o trem está em cima ainda, confirmaria quando estiver baixado, travado. Desde já agradecemos a colaboração. Seguinte, 4062. Não, curso agora baixou e travou, 4062. Web 6746, boa noite, o senhor, identificação autorizada em visor 50, chegada Mário. Para o 50, na chegada Mário, Web 6746, 4000. Você coloca em override. Coloca a qualquer lado, ou para cima ou para baixo. Pesando aí? Falou 4062, solo 57, livre pela direita, mantém essa frequência, táxi via Alfa, repartência da Juliette. Estou livrando agora a chamaria da Juliette, 4062, mantém essa frequência. Ô, Elvis. Ô, Elvis. 4062, táxi via Alfa, quilo, parte 3. Ó, quilo, parte 3, já. Ô, Elvis. Alô? Alô? Salvador, boa noite. Azul 4180, 4250 para 160. Salvador, boa noite, Azul 4180. Azul 4180, boa noite, o senhor identificação, desça nível 060 na chegada Mares, estou ciente. 060, na chegada Mares, 4160. Confirme a chegada Mares, para o turno 7. Estamos coordenando junto à infra-aérea a possibilidade do pouso da sua aeronave na pista 10. Venha 746, controle. Escuta, prossiga. Devido a uma emergência de última hora da aeronave que segue a sua, a pista em uso permanece a 10. Então está autorizado 2.000 pés, ajustado no 013, para o ILS X-Ray sem o LIDE. Ok, desce para 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray para 10 sem glide, obrigado 6746. Azul 4180, copiou? Foi negativo, 4180. Então já foi coordenado junto à infra-aérea, pista em uso permanece a 10 para o pouso da aeronave. Está reautorizado nível 040. Climate 040, 4180. Voador Azul 4180. Prossiga. Pode voar Duna, dá presente? Autorizado. Obrigado, 4180. Localizador, pista a vista, Webjet 6746. Agora com a torre no 86, Web 6746. 86, boa noite. Torre Web 6746, tá na final da 1-0, baixou, travou. 746, livre, pouso não no 0, vento 020 graus com 2 nós, altímetro no 0, no 3. Livre, pouso, o 6746. Autorizado, localizador para azul 4180. Descendo 2000 pés, o estado na 013 está autorizado, ele é sem Glaze, reporte localizador azul 4180. 2000 no 013, informará localizador 4180.